especiais de Viriato 25, emissão dupla hora na ponte da antena radar 97.8 MHz rádio difusão. Também disponível em online em www.radarlisboa.fm. A edição que liga às noites de terça à quarta-feira, a avançar com uma série de novidades em relação à programação não só deste espaço, como também no próximo fim de semana na própria radar. Spirit of the Age, recordação para os Hawkwinds. The Decemberists, também decididos a dar-vos as boas-vindas. The Rake Song. I had entered into a marriage in the summer of my 21st year, and the bells rang for our wedding. Only now do I remember it clear. All right, all right, all right. No more a rake and no more a bachelor. I was wedded and it whetted my thirst, until her womb starts spilling out. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. É mais daqui a pouco, cerca de 15 minutos, a inserção habitual de Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. Voltamos à história da minha máquina de escrever. Com condução de cabine da própria Ana Cristina Ferrão, na sexta-feira, a partir das 23h30, a visita de Tiago Gomes, o nosso amigo da Bíblia, não só para celebrar o 13º aniversário da referida Bíblia, mais lida que a outra, mas também de um novo livro, Autoajuda, e de uma série de projetos, como, por exemplo, um que inclui a leitura de poesia de Jack Kerouac, acompanhada na guitarra por Todd Tripps. É um disco que terá edição em maio e que se chama Views Desaparecer na Noite. Tiago Gomes, à noite, sexta-feira, cerca das 23h30, por aqui, no radar, em Viriato 25. Feriado 25, ainda à fase inicial da emissão, terça para quarta, foi When the Crow Flies, um velho original de Tony Joe White, recuperado por John Bonamassa para o seu último álbum, The Ballad of John Henry. Por aqui os Dirty Three com Cat Power, Great Waves. função improvável, a reunião improvável que acabou por acontecer graças a ser debaixo do, chamemos-lhe, umbrella da editora Bella Union, Cat Power com os Dirty Three, foi o tema Great Waves, do mesmo disco, a recuperação de Your Hand in Mine para os Explosions in the Sky.

para trás, mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. É a emissão de terça para quarta de Viriato 25 na pontinha da antena radar até à uma da manhã. Ouvimos Peter Harvey e John Parrish, Black Hearted Love, Bat for Lashes, Daniel. Viriato 25, a caminho de mais uma colher de blues. Acontece habitualmente às 23h45. Foi Bat for Lashes, Daniel, do novo Two Sons. Regressamos a PJ Harvey e John Parrish. Thank you. dirt fall. I'm No, but you are my boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Viriato 25 do Minuto das Soltas entre Pete Javi, John Parrish, Bad for Lashes e até os Franz Ferdinand Clash e Ulysses. É tempo de colher de blues. Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. 97.8. Without a reason, starting to call it is my soul. Yeah, Smile, sou o primeiro título a rodar aqui na Colher de Blues nesta segunda das 5 edições da semana. King Biscuit Boy with the Ronnie Hawkins Band. A seguir é a vez de Tommy Tucker e o apropriado Drunk. Aliás, três temas para nos ajudarem a chegar à meia-noite em vez de estar a interromper qualquer título mais longo. Mississippi, Mississippi Frank McDowell. Às vezes as palavras ocupam demasiado espaço. Alguém as pode arrumar? Ages com plena atenção. Não acredites em ti. Não acredites em ti até ao dia em que morreres. O Espaço Entre as Coisas com Pedro Paixão. Sábado à 1 da tarde, domingo às 8 da noite. O Espaço Entre as Coisas estreia este fim de semana. Estamos demasiado ocupados para escutar. Somos demasiado barulhentos para ouvir o que quer que seja, senão a nossa insensatez. Estreias este fim de semana na antena da Radar e na versão online www.radarlisboa.fm. O Espaço Entre as Coisas com Pedro Paixão e uma espécie de miminho. É um programa que vai começar por ser mensal. Trata-se de um amigo muito próximo de Pedro Ramos, Ramesh Srivastava. Ramesh Srivastava é o vocalista dos Foxtrot. Vai largar-nos um programa praticamente de uma hora, não chega perto de 50 minutos, que estreia sábado às 14 e repete domingo às 21. É o episódio número 1 da Youth Trip, como ele irá explicar, onde a profusão de sons e de desafios é notável. Tivemos ocasião de verificar isso através de sons dos Velvet Underground, Allen Ginsberg, Nina Simone, Cocteau Twins, etc, etc. A não perder. Radar. Meia-noite. A hora do bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Lily Allen. Third World. Basement Jacks. Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Dentro com a emissão segunda das 5 previstas para esta semana, 23, 1 da manhã, de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. City with our diamond slippers on. Dubai ballet mess. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Viriato, 25 iniciais da segunda hora desta edição que une as noites de terça e quarta da National no cartaz do Sudoeste 2009. Títulos recuperados, Fake Empire e a seguir Slow Show do Javelin Boxer e também So Far Around the Band, incluído na compilação da Red Hot, Dark Was the Night. Sexta-feira aqui em Viriato 25, em plena noite, Radar, a partir das 23h30, com Ana Cristina Ferrão, estará Tiago Gomes, da Bíblia, celebrando o 13º aniversário daquela que é mais lida que a outra, e para apresentar também um novo livro, o Autoajuda, e falar de um projeto que surge em breve, pensamos que no mês de maio, com a guitarra de Trot Trips e Tiago Gomes a recitar textos e poemas de Jack Kerouac no disco Vi-os Desaparecer na Noite. 23h30, a não perder na próxima edição de sexta-feira de Viriato 25. quinta, a partir de quinta 18 e até sábado, aliás, quinta 16 e até sábado 18, uma iniciativa muito curiosa da Music Box, celebrando o espírito do 25 de Abril que vem na semana seguinte. Chama-se Lisboa Capital República Popular, só não conseguimos fazer como os Jardins do Tempo faziam. A primeira sessão de quinta-feira reúne Sérgio Godinho, J.P. Simões, Sérgio Costa e os Couple Coffee. Depois, sexta, 17, é a ocasião para Janice Salomé, Sam da Kid e os Clip Noise. E sábado, José Mário Branco, Camané e Dead Combo. Lisboa, capital República Popular. Álbum de família. Esta semana a Radar viaja até a Austrália para recordar uma das mais importantes bandas da década de 80. Falamos dos Triffids e da sua obra-prima, Calenture. Este conjunto de canções emotivas é uma oportunidade para lembrarmos a escrita de David McComb e também para traçarmos o percurso da carreira dos Triffids. Calenture, de 87, é o álbum de família desta semana. A primeira passagem acontece já hoje, às 14 horas. A segunda acontece domingo, um pouco mais cedo, ao meio-dia, com Tiago Castro, o álbum de família da Radar esta semana. You think of everything, my dear, but you do not think of me. Between words, come on out of the blue. sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores ocupa as próximas 2 horas da Antena Radar, logo a seguir a terminarmos por aqui este Viriato 25, quer dizer, a visita ou a companhia de Nuno Galopim entre a 1 e as 3 com os seus discos voadores. Nós temos ainda Bumeranga a cumprir cerca da 00:30 e depois lá mais para as 10 para a 1, na ponta da língua, esta semana, segunda e última, com a companhia de Kepa Junqueira. Dark Was the Night, a compilação da Red Hot, para esta reprodução da colaboração de David Byrne com Dirty Projectors. Para somar as soltas da segunda hora de Viriato 25, Grizzly Bear, Deep Blue Sea. Deep Blue Sea, darling, on deep, deep blue sea. Deep blue sea, darling, on deep, deep blue sea. It was mama that got drowned out in that deep blue sea. Oh, oh, oh, oh. Grave, darling, with a silver

favor de avançarmos imediatamente com o som, já que o tema é tão longo. Fica antes a explicação. Foi felizmente ao remexer na eterna desarrumação dos CDs que esta capa cartonada nos chamou a atenção e retomámos afinal um disco de que tínhamos dado algum eco num outro Poiso do Lobo em 2002, assinado Godspeed e o Black Emperor Yankee UXO. Mas uma inserção apenas em Boomerang é pouco. Vamos ter de incluir pelo menos mais uma ou duas, e se calhar parar apenas na sexta-feira, dada a visita do Tiago Gomes a esta emissão. Thank you. da noite. A primeira faixa apenas das 5 que completam o álbum Yankee UXO dos Godspeed e o Black Emperor. UXO são as iniciais para material não explodido. Minas, armadilhas, bombas. O primeiro registro que passámos hoje, saltaremos para o outro ou outros nas próximas dedicatórias de Boomerang, foi feito por Steve Albini. Godspeed You, Black Emperor. Thank you. din nam ta de kota ka jan ko ko ta ke ta ko ta ke ta din ko ta ka jan ko ta din kar ta ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko ta ke ta ko ta ke ta din ko ta ka jan ko ta din din ta ta ke ta ka din din ke ta ka ta. Na ponta da língua, segunda semana entrega Exea, ou Exea, não sabemos bem, assinado Capa Junqueira. Escassos 10 minutos da 1 da manhã, a altura em que termina Viriado 25 por aqui na Radar. O regime é 23, 1 da manhã. E depois da 1 às 3 estará num galpim com os discos voadores. Eta kriskitin, kraskitin, arrosa krabeli, ardoa edaten gobeki. Donostiako bastelupeko zagardoaren gozoa. Donostiako bastelupeko zagardoaren gozoa. Antxen edaten ari nintzela, hautsi zitzaidan bazoa. Eta kriskitin, kraskitin, arroza krabelin, bazoa kristalezkoa. Sartzen dira de tabernan eta irtetzen dira bordiak. Eta kriskitin, kraskitin, arosa krabelin, irtetzen dira bordiak. Behin batian Loyolan erromeria zan, antzen ikusi neskatza bat plaza. Txoria bainan ere harinako dantzan, urasen bai polita han politik bazan. Urasen bai polita han politik bazan. Esan nion dezio zer nahi nion esan, adituko zirala, zer nahi nion esan, dama polita zela. Não esquecer, quinta, sexta e sábado, 16, 17 e 18 de abril, na antecipação do espírito de abril, ou do 25 de abril, na Music Box com Lisboa, capital, República Popular. Por aqui, na ponta da língua, com Kepa Junqueira, um miminho para os ouvintes da Radar, estreia sábado às 14 da tarde e depois repete domingo às 21. Há pouco omitimos apenas o nome do programa, vai chamar-se O Amigo Americano. É assinado pelo vocalista dos Vox Trot, Ramesh Srivastava. Ele chama a série Youth Trip. Voltudo. À velha maneira de John Bill, e como todos nós gostamos, afinal. Garra begian, are duda duda larik, ikarra begian, ikaregitzen duzu, oiz suspirarekin. Kontsolaturen zira, kontsolaturen zira, hoi denborarekin. Kontsolaturen zira, hoi denborarekin. Ez kulminatu dara, zuko mendiozu. Ben Harper and the Relentless Seven. Shimmer and Shine. Take care. Boa noite. Até amanhã.